montanha, dos campos em flor. Viva a transmontana, quem eu quero bem. Viva a transmontana, mulher que me ama e eu amo também. Eu escrevi esta cantiga para a transmontana, o amor da minha vida que não esquecerei. É por ela que o meu corpo chama, e é por ela que eu canto e queria que todos cantassem também. Viva a transmontana, viva o meu amor. Viva a transmontana que vem da montanha, dos campos em flor. Vem bailar o tucutu sem ter descanso. Vem bailar o tucutu.

mundo e amigos da Rádio Arconciel. E hoje, quarta-feira, 1 de dezembro. E é com alegria, boa disposição e boa música que se começa bem o dia. Na missão habitual Portugal em Festa, na minha companhia, e isto tudo até ao meio-dia. Do meu pai, e espero que está tudo bem por aí, onde estiver. É mentira. Hoje um programa muito rico aqui. É mentira. Muita música passando para o fado alegre, concertina, música pimba, música brasileira e mais. Amor, é mentira. É só pedir, é só pedir. É mentira. Por enquanto, vamos já começar um dia com quem? Ou com quem, quero dizer, Ana Paula Martins, Chapéu Preto. Quem não se lembra desta música? Já está preta, a azeitona já está preta. E depois seguimos com as andorinhas com Ana Moura. Já se pode armar aos tordos. Então vamos lá começar devagarinho. Oh, cara linda, diz... Com um bocado que fala da alegre. Amores novos, como vais tu de amores novos? É mentira, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor. É mentira, é mentira, é. Madurinha. Carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Depois do Fado Alegre, vamos lá com música mais ritmada. Johnny Abreu, sempre acreditei no novo trabalho de Johnny Abreu. Tu és a razão, a minha força a viver. Tu és a luz, a minha guia, o meu ser. Se sou feliz, eu agradeço ter-te a Deus todos os dias. Abraço que preciso acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és Deus cuidar. És o meu desejo. Estás bem.

horas e 50 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel. Espero que está tudo bem por aí. Vamos lá, seguimos, senhores, com boa música, boa disposição, com Rebeca, mas eu gosto dele. Não diga nada, mas eu gosto dele. Não diga nada, mas eu gosto dele. We'll be right back. estar contigo só para te ver. Olhando para ti, fico sentir de novo nascer a ilusão. Senti teu corpo estremecer, batendo mais forte meu coração. Conhecemos a Jorge aqui nas antenas da Rádio Arcanciel com a grande artista que estará connosco quando? Dia 21 de janeiro, no Zenit de Orleans. E aí, se calhar, aqui nas antenas da Rádio Arcanciel, Tony Careira, Vida para Viver. E as lágrimas caídas, faz um sorriso de amor. E a tristeza vivida, faça um quadro de alegria e tudo fica de outra cor. Vamos lá passar as coisas sérias com Miquel Vagança, Testa ADN. A situação é mesmo complicada. Estão falando que o pai sou eu. Se isso for verdade, eu estou tramado. Ganho o filho e perco tudo que é meu. O boato está rolando na cidade. Ela está afirmando que o pai sou eu. Certeza que o pai sou eu. A todo mundo comentando que o filho é meu. Mas como saber se tem mais gente que não sei nada. Eu vou deixar rolar o resultado. Sei quando o teste chega. A todo mundo comentando que o filho é meu. Mas como saber se tem mais gente que não sei nada. Eu vou deixar rolar o resultado. Sei quando o teste chega. A situação é mesmo complicada. Estão falando que o pai sou eu. Se isso for verdade, eu estou tramado.

Linda morena, estou louquinho por ti. Teus beijinhos de amor um dia te perdi. De amor um dia te pedi. Morena linda, mocinha maravilhosa, deste meu beijo no canto da boca. Linda morena, estou louquinho por ti. Teus beijinhos de amor um dia te pedi. Escreveiro, Maica da Gaita e Heróis do Minho. Já fomos heróis de mar, já fomos heróis de mar. Seguimos na mesma estrada, se

vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas olhar, seu adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Ficamos sempre naquele Brasil tropical. Com o Mada, com o compadre Leonardo. Baixa a calça, são tropequinas, o biguinho de fora. Entra na moda, debola, pelo mano sem parar. É geração, Coca-Cola, vai na calça toda hora, tenta com se esfregar. Saia de corpo baixo, de barriguinha de fora, entra na moda, que bola, rebolando sem parar. É geração, anos 60, que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega no compadre. Ele levanta e acende, acende o fogo da comadre. Então requebra, esfrega no compadre. Ele levanta e acende, acende o fogo da comadre. E vai de frente requebrando, esfregando, rolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. Requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. Ficamos sempre ao vivo. Leão Magalhães, vem fazer amor comigo. Eu preciso tanto de você, que meus olhos dá pra ver. Quando você vem em minha direção,

E ficamos sempre no Brasil a 11 horas e 18 minutos com borboletas, Vítor e Leo. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito. São Paulo. Embora você volte. Dirigi entre dois mundos. Sai do seu São Paulo. Sem dizer. Sempre vão e o seu jardim sou meu.

42 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcanciel. E estamos quase, quase a chegar na terreta final. Este ritmo é envolvente, comigo vou te ensinar. Vamos juntos para a folia, hoje é dia de dançar. Continuamos sempre no mesmo ritmo,

18 minutos e chegou a hora de me despedir de você. Com força Portugal, a Lusitano. E pois é, Portugal em Festa se acaba por hoje. Mas a partir das 14 horas até 16 horas haverá a minha amiga Glória, com a música da Glória. Portugal em Festa torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa. Para mim foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui para vocês. Obrigado para todos os telefonemas que me deram e todas as mensagens em cima do telefone portável. Daqui lá, portem-se bem, desejo tudo que é bom e cuida de vocês. Santo-me-lhes a vossa rádio, a nossa rádio. Então, portas-te bem. Tchau, tchau e até quarta-feira. L'FM en couleur. Por dia. Nesta fase, o Serviço Nacional de Saúde e a autarquia cedem perto de 70 enfermeiros para este centro de vacinação e em Lisboa, o centro da ajuda.